Bom dia! Bom dia, quer dizer. Deixa eu ver logo nos comentários se o áudio tá funcionando, porque sexta-feira o áudio deu pau por esse computador aqui. Vamos ver. E aí, galera, beleza? Pô, tô branco pra caralho, hein? Essa câmera aqui não tá privilegiando, não. Sexta-feira, vê aí se o áudio tá rolando. Bom dia. Tô aqui. Hoje a minha mulher falou que eu tô agora sendo que vou ver o Murilo. Estamos, tá funcionando o Murilo Lóis, Pedro Carvalho. Troquei a câmerazinha agora, tá melhor a câmera, não tá? Só não pode ficar balançando aqui, peraí. Estava, beleza. Tô branquelo pra caralho. Quando eu aproximo, fico menos branco, né? Bom dia, tudo certo? Olha, ok. Matheus, Eugênio, Wesley, Lucas, 715, Lucas, Gabriel, Pedro Carvalho, a mulher aí tá que porra é essa? Buribu, é nóis. Salve Marcel, hora da massa, Matheus, Kulcheski. Tudo certo, áudio ok. Bom dia, Túlio, Rádio, papai. Ó, hoje eu escolhi essa revista aqui, Vida Simples, e essa matéria de capa aqui sobre vida a dois. Para nos relacionarmos bem com quem amamos, é preciso compreender mais o outro e a nós mesmos. Falar sobre esse assunto um pouco aqui, acho interessante o assunto. Acho que a vida não é só business, é importante a gente saber administrar a vida a dois. Não que seja uma obrigação ter a vida a dois, mas é uma recomendação. Eu acho que a vida é melhor a dois, desde que você encontre um dois bom. Heitor! Cíntia, Tatiane, Fernando, SC5 na área, Joey, yes, papai. Turma 5, massa. Gui Capoeira, Davidson Macena, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Frio pra caralho, hein? Tá frio aqui em São Paulo, velho. Né? Marina, Antônio Eugênio, Cíntia, Gui Capoeira, Débora, Túlio, Marcel. Massa. Bom dia, CNJ, papai. CNJ, é isso aí. Master Coach em Relacionamento, Cintia, legal. Vamos lá. Comentar as paradas aqui, ó. Revista Vida Simples. Bom dia, Jaqueline, Mário, Ceará, Flaviano, Guilherme, bom dia. Alexandre Dimas, sempre na área, Davidson, Thaís, fala papai, Zeca, bom dia. Ó, bom dia, Tio Gan, Patrícia, Débora. Meio gripado aqui, mas vamos lá. Gripado não, só uma corizinha de clima. Vida a dois. Ó, essa matéria começa. Eu gosto dessa revista. Essa revista é legal. Vida simples. Acho interessante. Eles começam com analogia. Sempre gosto de analogias. Bem viagem. Se viagem porque ele foi desenvolvendo. Analogia é relacionar-se. É como estacionar num carro sedã, numa vaga bastante apertada. Imagina a situação. Aquela vaga apertada, você fica ali, para frente, para trás. É preciso manobrar com precisão, entender onde se está a cada momento, olhar para frente e pelo retrovisor ao mesmo tempo, tem que ficar, considerar os pontos cegos. Só que às vezes você é o motorista, às vezes você é o fundo da linha, cuja função é dar uns toques ao condutor, com a vantagem de ver do lado de fora. Do lado de dentro do carro, no caso você, o motorista nunca sabe ao certo quando avança muito ou recua demais. Tem que contar com orientação externa para evitar colisões. Viver a dois é se dedicar a essa alternância numa baliza que nunca termina completamente. Legal, né? A imagem mental é realmente uma baliza, um carro apertando, um negócio que vai e volta, nunca encaixa, tem que ter alguém de fora orientando para ter um ponto de vista. É isso. Ora parece que coube direitinho, ora é preciso recomeçar. Legal, né? Legal. Deixa eu ver os comentários aqui. Vou rever a mala. Rádio Papai na área. Ô, aí, Patrícia, bem-vinda. RC Carnaval, Guilherme, bom dia, amigo, bom dia, o tema de hoje é bom dia. Bom dia, Diales, Márcio, Marcel, Ibira. E agora mora longe de Ibira. Ana Carla, Gustavo Pinho, perdi também. Porra. Marcelo Ansiosos, Combo de Bom Dia, Tio Gan. Ô, cafezinho, hein? Vou pegar meu cafezinho aqui. Obrigado, Ana. Cafezinho, papai. Peraí. HPV. Peraí. Falta de personalidade, é. Eu tomo café. Vou ver com os namorados. Sim, é verdade. Vida dois, ótimo. Aqui, ó. Outra coisa interessante. Safagã, escada. Ó. Dias namorados, é verdade, nem pensei. Outro assunto aqui. As fases de um relacionamento que tem os ciclos já claramente definidos pela ciência. Primeiro vem a paixão. Depois o amor romantizado. Depois o amor companheiro, nessa ordem. Paixão. Para pensar aí. Não, minha esposa está dormindo ainda. Você quer que eu mostre açúcar? Paixão, amor usado e amor companheiro. Cara, é curioso essa classificação, porque eu e minha mulher, a gente fez um código de cultura familiar. Já falei sobre isso? Rádio Papai, Fernando Pereira. É isso aí. Quem é que vem para Rádio Papai 3? Eugênio vem tomando café com o rosto inchado. Tá inchado, né? Vê que louco. Inclusive, esse é o tema, um dos temas do meu podcast de amanhã, quarta-feira. Não, foi da manhã, né? O de hoje, esqueci qual é o tema já. Ah, o podcast de hoje, ele é baseado numa live dessa que eu fiz. Foi a última ou foi a penúltima? Que eu achei massa. Aquele tema superdotados. Lembra? Quem tava aí, quem tava naquele dia. Putz, eu achei aquela melhor live, na minha opinião, assim, a mais interessante. Eu meio que tive uma conclusão no meio da live. E aí eu fiz o tema de hoje. Ah, não! É sobre Family Culture Code de hoje. Ah, é. Então, beleza. O Guncast de hoje é sobre o que eu ia falar agora. Então, não vou falar, né? Eu vou falar só porque tem uma coisa interessante. Ouve o Guncast de hoje depois. É sobre código de cultura familiar. Como as empresas fazem códigos de cultura e por que as pessoas normais não fazem. Só as empresas fazem aqui, ó. Family Culture Code, Guncast 162. E como as empresas fazem código de cultura e as famílias não fazem, enquanto que, na verdade, a família é uma grande empresa, né? Todos nós somos empresários porque todos nós temos. Porra, já tem comentário. Família foi a primeira instituição criada na história da humanidade. Interesse do Family Culture Code. Massa. Vou botar aqui, ó. Se fizer da tua família, compartilha aí. Depois ouve aí, galera, e comenta aqui no Gancast.com.br esse episódio. Vamos lá, eu vou resumir aqui, tá? Gancast com a Rosana Massa, eu, Guilherme, tava, Débora tava, Rádio Papai. Rádio Papai, Guilherme, vai ser agora, sexta e sábado. Você é aluno, Guilherme? Que é só para os alunos, apesar que os alunos podem chamar acompanhantes. Tem alguém aí que tá a fim de se inscrever pro rádio que não é aluno? Eu posso abrir umas vagas também, quem sabe, pra galera da live aqui. Vai ser nessa sexta e sábado em São Paulo. Sexta e sábado em São Paulo. Muito bom o gancho de hoje, massa. Ainda não. Ó, eu vou dar uma dica, tá? Quem quiser ir pra o Rádio Papai nessa sexta e sábado em São Paulo, manda um e-mail para Ranieri@keeplearningschool, que eu vou pedir para ele autorizar algumas pessoas comprarem daqui da live. Rádio Papai, sexta sábado em São Paulo. Pra galera que é Movie App, perfeito eu. Tatiane, quem se inscreveu no Movie App pela Keep Learning School é aluno Keep Learning School, portanto, pode se inscrever no Rádio Papai. É Rádio Papai uma vez por ano. Então, todo mundo que se inscreveu ou no curso de técnicas, ou no Movie App pela nossa indicação, ou por aí vai, beleza. Tem que fazer de domingo. Palestra Sessionária do Papai 2. O treino vai ser melhor ainda. No cast pula do não sei o que é mesmo. Acho que no blog, né? No episódio, acho que não. Show. Continuar aqui, vai. O que eu ia dizer é o seguinte. Eu achei interessante porque paixão é a primeira fase, amor romantizado e amor companheiro. Quando eu fiz o Family Culture Coding com Dani, como é que a gente fez? Eu explico no Gancast. Eu fiz meus valores, ela fez os delas, a gente deu match em um dos valores que Dani colocou entre os cinco. Ou seja, porra, a gente. Cinco é difícil chegar na lista de cinco. Você tem que eliminar várias coisas. Um deles foi companheirismo. E achei interessante que o amor companheiro é o last level, o level final da evolução do amor, da vida dois e tal. Outro ponto interessante aqui. Por que é tão importante a gente, digamos, muda para a câmera? Eita! Foi mal. Não consigo ver nada. Por que é tão importante a gente hoje em dia estudar sobre relacionamento? Porque a geração dos nossos pais não estudou, né? A geração dos nossos pais simplesmente foi. Foi isso aí, foi. E para trás, menos ainda. Por que hoje em dia é importante a gente estudar, ler? Cara, porque aqui fala aqui, com o aumento da expectativa de vida, a fase do companheirismo pode se prolongar por décadas. Para os que chegam a conhecê-la, claro. Quem consegue chegar na fase do amor companheiro, que é a terceira fase, segundo aqui a revista? Antigamente as pessoas morriam antes, né? A tendência é morrer bem mais tarde. Então é preciso dedicação extra, caso você queira viver junto para sempre, claro, né? Deixa eu ver mais uma coisa aqui. É foda, né? Perfeito, Fernando. Inteligência interpessoal. Alta performance no relacionamento. Sim. A gente tem que estudar. Muita gente falando do Moving Up. Quem aqui é Moving Up aqui? Eu fiz o Moving Up com o Fito Goff. Ele tem um módulo só sobre relacionamentos. Muito legal. Relacionamento dele com a Marininha. É bem interessante também. É a forma como eles se relacionam e se. Café Bulletproof? Ah, tentei, mas é horrível. Tenta um pouquinho mais, Jim. Quando eu tentei a primeira vez, também achei horrível. Depois, Moving Up 2.0, Eugênio. Muito Moving Up aqui. Moving Up Brasília. Tô fazendo, Danilo. Eu, Luiz, massa. Moving Up é um curso que foi muito importante para mim. Nessa parte de inteligência emocional, de relacionamentos. Junto com o coach que eu fiz com a Tânia. Moving Up agora, porra, muita gente, hein? Sou pai de Matoso. Pai de Matoso. Aí, pai de Matoso. Que massa. Que bom tá chegando perto do papai, do caralho. 2.2, Moving Up. Estou fazendo Moving Up, muda pra câmera. Clique Cri vai abrir a parte sozinho, Thaís? Sim. Nessa próxima turma, 10 de julho, o Clique Cri vai ter um spin-off. E ele vai virar um curso. O Cri-Cri começou como um debate no final do curso, nas três ou quatro primeiras turmas. Depois virou um módulozinho com algumas aulas, mas o um módulo ainda curto. E agora Ele vai virar um curso porque eu fechei o framework para ele, tô pronto para masterizar um monte de coisa. Então, nessa turma agora, 10 de julho, você vai poder se inscrever no Reaprendizagem Criativa e no Cricri. Mas o Reaprendizagem é pré-requisito para o Cricri novo, né? Quem já é aluno, a gente vai pensar qual vai ser o modelo aí para o Cricri. Talvez Bruno já tenha, eu não sei. Mas o Cricri vai ser a parte, vai ser a primeira versão do curso. E, enfim, o Cricri eu acredito muito como um curso que vai crescer muito. Porque esse é um assunto que muda o mundo. Esse assunto parentalidade, né? Rádio Papai, Sérgio. Não vou fazer nenhum show esses dias. Vou estar focado, me preparando aí pro evento, organizando. Eu recomendo o Velho Comedians, viu? Porra! O Velho Comedians. As matrículas abrem 10 de julho. Moving up pelo KLS, Arthur. Do caralho, Arthur. Lembrando que você pode se inscrever pro Rádio Papai, hein, velho? Tenta pegar o hábito. Massa. Continuando aqui. E lembrando que amanhã tem Cricri, pessoal. Amanhã tem a palestra. Ó, eu vou dar uma palhinha para vocês aqui. É a palestra que eu tô fazendo pela primeira vez. Essa palestra Cricri, que é o quê? Que é um resumo do curso e da teoria, enfim. Aqui, ó. Esse aqui é o meu novo estilo de slide. Agora eu tô fazendo minhas palestras assim, fundo preto, letra branca, só para quebrar o padrão. Antigamente eu tinha um padrão só para quebrar e fazer um padrão que eu não dependo de ninguém, flexível e que o que vale é o conteúdo. E aí, essa palestra que cria para abrir a mente dos adultos sobre a importância de desenvolver a criatividade natural das nossas crianças, através de um framework criado por mim, algumas dicas e tal, enfim. E aí, quatro pilares para nutrir. E eu fiz a palestra de uma forma que eu vou. Metade da palestra vai ser explicando essa frase aqui embaixo. Quatro pilares. Eu vou explicar primeiro, criatividade natural. Eu vou explicar. Depois eu vou explicar. Aí eu vou trocar para imaginação. Depois eu vou explicar a palavra nutrir, que eu vou trocar para não bloquear. Eu vou explicar essa palavra nutrir. Depois eu vou explicar o das nossas crianças, que acabou com a mudança toda, acabou depois da explicação. Eu troco das nossas crianças para dos futuros adultos da humanidade, ou seja, a frase sendo modificada, né? Lembrando que era nutrir a criatividade das crianças, já mudou tudo. E depois eu vou explicar os quatro pilares. E no fundo, a frase virou o meu framework de quatro pilares para explicar a minha visão sobre como não bloquear a imaginação natural dos futuros adultos da humanidade. Então, essa é. E aí eu vou apresentar quais são os quatro pilares, falar um pouco sobre cada um. Basicamente vai ser essa a minha palestra Cri-Cri, que essa é uma demanda que começou a surgir de empresas. Ah, fala sobre criança, para nossos funcionários, são pais e tal. As empresas sabem que melhorar a qualidade de vida dos funcionários, seja relacionamento com a esposa, seja com os filhos, impacta na vida profissional e tal. Então, amanhã, ó, keeplearningschool.com/cri, essa palestra eu vou apresentar aberto, online e gratuita. Para se inscrever aqui, ó, keeplearning.com/cri. Quero participar, rola meia entrada no Reaprendizagem Criativa, dia 10 de julho vai ter meia entrada. Algum WhatsApp, a gente vai criar um WhatsApp agora. A gente vai criar o WhatsApp da gente para troca de conteúdo. Evento em Recife, não. Essa revista fala algo sobre gerenciamento de expectativas? Cara, que eu lembre não, Eugênio, mas, putz, gerenciamento de expectativas é a chave da humanidade, viu? É a chave, Eugênio. Você é a chave da humanidade. Gerenciamento. Eu digo da humanidade porque é a chave no trabalho, na vida pessoal. Como você ter. Uma frase que eu não sei de quem é, não sei se foi eu que inventei, mas é uma frase que eu gosto, talvez eu adaptei, que é muito simples a frase. Toda frustração humana vem da lacuna entre expectativa e realidade. Toda frustração humana, eu gosto mais da palavra em inglês gap, né? Vem do desalinhamento, pode ser, entre expectativa e realidade. Eu não vejo a página? Será que eu dei errado o número? Deixa eu ver. Não, pô, tá certo aqui. Keeplearning.com/hackerquecria. Copia o endereço exatamente como está aqui, Thiago. Porque o nosso site é keeplearning.school. Mas a página é keeplearningschool.com/hackerquecria. Não me pergunte por quê. Uma coisa aí de servidor. Então, velho, alinhamento de expectativa é foda. A URL que não está abrindo. Oxê. Não tá abrindo. Alguém conseguiu abrir? Deixa eu só ver aqui. Bota gancombr/cri. Ó. Keeplearningschool.com/cri. Puxa. Tá mesmo não. Keeplearningschool.com/cri. Deixa eu botar aqui gancombr/cri. Que esse atalho tinha sido configurado para funcionar. Puxa. O gancombr funcionou. Então, eu vou dar outro endereço aqui, mais fácil ainda, para decorar gancombr. Casal, o link acabou de chegar. Ó, casal, já que o casal chegou, eu vou só. Teu aniversário hoje, Paty? Isso mesmo? É, casal, Alencar, o assunto hoje aqui, ó, Revista Vida Simples, assunto Vida a Dois, falando um pouco sobre a dificuldade, a importância da gente estudar esse assunto. Não é algo que dá mais para a gente deixar ao acaso, porque o mundo ficou muito complexo. A gente vai viver mais. E se você quiser ter um relacionamento. Ó, eu tenho uma visão sobre relacionamento que é a seguinte, velho. Eu, sinceramente, acho que para o sucesso. Eu vou falar uma coisa que talvez possa ser. Sei lá, discriminatória, ou enfim, é a minha visão, tá? É a minha visão. Minha visão é a minha visão. Minha. Não é a visão que eu acho que você tem que abordar, mano. A minha visão é que o sucesso profissional, o sucesso pessoal, que a soma desses dois é a overall happiness, a felicidade geral, né? Acho que a vida, resumidamente, é o sucesso pessoal e o sucesso profissional. É, hoje em dia a profissão é a nossa grande forma de expressão para o mundo, é através do trabalho. Eu não vejo o trabalho como, aprendi com meu mentor Gustavo Sud, não vejo o trabalho como sendo o fardo, apesar da palavra trabalho vem de tripalho, que é instrumento de tortura. Acho que o trabalho tem que ser visto como uma forma de expressão que a gente, da gente expressar nosso potencial. Por isso é importante a gente estar fazendo um trabalho que utiliza o nosso potencial. Senão você não está se expressando na sua magnitude, vamos dizer assim. E para obter essa felicidade geral, a soma do sucesso profissional e pessoal, na minha opinião, um relacionamento bacana, estável, organizado, bem alinhado, ele é um dos principais pré-requisitos para se obter isso. Minha visão, eu acredito que se eu não tivesse um relacionamento que eu tenho com Dani, eu acho que eu não teria obtido grande parte das minhas realizações pessoais e profissionais. Eu acho que é uma base de tudo você ter um relacionamento bem organizado, amor companheiro é essencial. Que ambos compartilham da mesma visão, ambos estão no mesmo jogo, ambos estão bem alinhados em relação às expectativas, sabe? Eu acho que isso é essencial para ter. Eu acho que viver sozinho eu acho difícil. Claro, tenho pessoas que vivem sozinhas, poucas que eu conheço. Na verdade, já viveram sozinhas muito tempo, mas acabaram encontrando um parceiro, parceira, depois de um tempo de vida. Mas Eu acho muito difícil a vida sozinho. Você perde o foco, você dispersa, você não tem ali uma pessoa para ali dar feedback, se trocar informações. E pior do que sozinho é ter um relacionamento, como o pessoal fala, tóxico. Relacionamento que. No meu discurso de casamento, cara, meu discurso de casamento, sabia que lembro que um jornal colocou no YouTube uma parte do meu discurso. Você encontra aqui. Que louco, hein? Busca aí, ó. Depois, se tu fizer essa busca aí no YouTube, Murilo Gans, discurso de casamento. Tem lá uns trechinhos. Eu me lembro que eu falei que a soma, meio da minha esposa, um mais um, ele tem que somar três. E aí eu fiz. Pessoal, eu não tô dizendo que a gente tá grávido, não, tá? Mas no sentido de a soma gerar mais, os dois juntos ter como resultado mais do que a soma individual dos dois. É meio que a multiplicação, se bem que um vezes um daria um, né? Mas, vocês entenderam, né? A soma não gera só a soma, gera mais do que a soma. Potencializa, né? Vilarinho, cheguei no final, mas valeu a pena. Surpresa dos namorados. A vida a dois, controlada e saudável, é a base da caminhada. Nunca tinha visto dessa forma, mas eu tenho certeza disso. Massa, Gabriel. Recomendo o livro As Quatro Linguagens do Amor. Esqueci o nome do cara agora. Interessante. É quatro ou é cinco? Débora, informações do Radiwork. Se você é aluna, você deve ter recebido vários e-mails aí do Rani. Se você não é aluno, eu vou dar aqui o e-mail do Rani. Quem não é aluno e quiser ir no evento, aperreia aí o Rani. Diz que parte do meu bom dia aqui, que o Murilo ia autorizar algumas pessoas a se inscreverem, mesmo não sendo aluno. Não crie expectativas, crie porcos. Tudo errado, você fica com bacon. Cheguei no final, vida 2. Bom dia, Jefferson. Com a pessoa real, sim, Tatiane, não a projeção. Jackson Tiola, brother. E aí, brother? Você veio no Rádio Papai? Estou vivendo isso hoje. Grande parte disso depois do curso RC. É nóis, papai. É nóis. Foi um grande prazer conhecê-lo. E espero que você venha aí pro Rádio Papai. Gabriel Camargo. Controle mental, sim, perfeito. Dominar a nossa mente e não a nossa mente nos dominar. Isso aprendi muito com o Goff, com a Tânia Mujica. A melhor coisa é não criar expectativas. A frustração sempre vem da expectativa. Vem de esperar que outro faça algo. Portanto, trabalha com hoje. Tatiane, eu acredito que. Eu discordo só um pouquinho, Tatiane. Palavras, né? Besteiras. Quando você fala, a melhor coisa é não criar expectativas. Para mim, a melhor coisa é alinhar expectativas. Então, assim, expectativa não é ruim. Ruim é expectativa não alinhada. Eu acho que a gente tem que criar expectativas, sim. A gente tem que ter expectativas sobre a vida, sobre as coisas, sobre o outro, desde que a gente compartilhe com outras expectativas. Cara, eu já falei para vocês do Vitor Mahon, né? Que é um amigo meu de muitos anos, que hoje em dia é o CEO da Keep Learning School, é o meu chefe e sócio também. Foi muito legal a forma como a gente começou esse relacionamento, que é um relacionamento também. Saber se relacionar não é só com a esposa, não, e com quem está pegando, não. É com tudo, né? E a gente fez uma parada muito legal. Inclusive, se o Vitor estiver ouvindo aí, Vitor, eu quero fazer um checkpoint daquele alinhamento que a gente fez lá no casamento de Simon, lá no litoral de Alagoas. A gente fez um alinhamento de expectativas antes de começar a parceria. Deve estar completando os 3 meses, né? Eu quero fazer um medir. Tem que medir. E aí? Porque se você. Não adianta alinhar expectativas antes. Se você, depois de um tempo, não voltar atrás, e aí? Porque ao fazer isso, você fica cada vez melhor em alinhar expectativas. Porque você pediu feedback de você mesmo, né? Eita, 7h45. Vai acabar, pessoal. Gary Chapman, cinco linguagens do amor, não é quatro, não, é cinco. Gostei do retorno, formato da manhã, Lorena. Nova turma, Gabriel, 10 de julho. 10 de julho. 10 de julho. Nova turma do Reaprendizagem Criativa. aprendizagem criativa. Quem quiser sentir uma degustação do curso Keep Learning School barra degustacão, você bota o cupom Bom Dia junto, você consegue ver algumas aulas do curso. Quando você alinha a expectativa, deixa ser expectativa e vira para a propósito. Ótimo, Tatiane. Então, ótimo. Quando você alinha expectativas, questão de semântica, né? Parabéns pelo comprometimento. Fábio, é nóis. Deixa eu ver aqui últimos comentários. Estou na escola, programando meus projetos. Esse papo é nóis. Cinco linguagens, obrigada, Ranieri. Beleza, galera. Já deu a hora. Eu vou para manter o compromisso de acabar na hora certa, 7h45. Até amanhã, 7h15. Ó, faz um favor, divulga para um amigo. Um amigo. Você que acompanhou de hoje ou outro dia. Pense em uma pessoa que você fala, rapaz, acho que fulano ia gostar de manhã ouvir, nem que seja no celular, no carro, ou em casa, de sair esse papo. Teu sócio, teu pai, tua mãe. Uma pessoa. Igual político pedindo voto, né? Arrume um voto para mim. Se cada um arrumar um voto para mim. Então pense em uma pessoa, um pedido meu. Que eu peço em retribuição a esse conteúdo que eu todo dia gero para vocês. Você, uma pessoa fala, velho, Murilo Gano, acaba lá, ele faz as paradas de manhã, um bate-papo, de vez em quando é massa, de vez em quando é marromeno, mas é sempre legal, assim, pelo menos trocar essa ideia. Assina lá o canal do YouTube dele e acompanha de manhã, beleza? Vocês conseguem? De hoje para amanhã, trazer. Cada um trazendo uma pessoa para acompanhar aqui mais. Joguei você na TV e perdi o jornal. Vou divulgar para o meu chefe. Leonardo Lino, Tatiane. Bora para a Action. Valeu, ganho, divulgarei. Beleza. Sempre digo que você. Então, ó, de hoje para amanhã, uma pessoa que você vai mandar um WhatsApp ou encontrar no trabalho e falar: papai, interessante, não sei o quê, vale a pena ver e tal. Beleza? É nóis. Cheiro.